ligado. Tô aqui na sala com meu velho amigo. Ele não tá bebendo, mas tem sentimento e sofre comigo. Todo dia aqui é isso. É miau, miau, é buá, buá. Chora eu e o gato, um de lá, outro de cá. É miau, miau, é buá, buá. A gente só para no dia que ela voltar. É miau, miau, é buá, buá. Chora eu e o gato, um de lá, outro de cá. É miau, miau, é buá, buá. A gente só para no dia que ela voltar. No dia que ela voltar. Sofre comigo.